95. Nova do Sertão, seu... Você está ouvindo Rádio Cultura AM, ZYK 553, 740 kHz, 1000 watts de potência. Central de atendimento 3662-9191. Uma emissora do Sistema Beluso de Comunicação. Rádio Cultura AM, o amor de Bariri. Cultura AM. Promoção Café Aroma.